Está começando 94 Notícias. Meio-dia em ponto. O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um mal-estar e precisou de atendimento médico nesta sexta-feira. A informação foi divulgada inicialmente pelo filho dele, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Bolsonaro está preso na sala de Estado-Maior do 19º Batalhão de Polícia Militar, conhecido como Papudinha, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Segundo o médico cardiologista do ex-presidente Brasil Caiado, a suspeita é de um quadro de pneumonia. O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado para atender o ex-presidente por volta das 7h40 da manhã. Bolsonaro chegou ao hospital DF Star, em Brasília, por volta das 8h50 da manhã, em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O hospital e a unidade prisional não divulgaram informações sobre o estado de saúde atualizado de Bolsonaro. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e líderes da União Europeia criticaram a decisão dos Estados Unidos de relaxar suas sanções contra o petróleo da Rússia nesta sexta-feira. Ontem, o governo Trump autorizou temporariamente a venda de petróleo russo que estava parado em navios no mar e uma tentativa de aumentar uma oferta global de energia e aliviar a alta dos preços após a guerra contra o Irã. Zelensky, que foi a Paris para se reunir com o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que a decisão não está contribuindo para o fim da guerra e a conquista de paz na Ucrânia. Já Macron ponderou que, apesar de ele e aliados não aprovarem o fim das sanções contra a Rússia, as isenções concedidas pelos Estados Unidos são temporárias e limitadas. Agora 12:02. Boa tarde. Hoje é sexta-feira, 13 de março de 2026. Eu sou Ronaldo Carvalho e este é o 94 Notícias. 94 Notícias. Oferecimento. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes clube. Cadastre-se. clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem com. Começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no Whats 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Baterias Tudor é a sua melhor escolha. É segurança para sua família. As baterias Tudor garantem avançada tecnologia que respeita normas internacionais de qualidade e controle ambiental. Sua maior capacidade de energia deixa para trás as baterias comuns. Esqueça as outras. Baterias Tudor é mais performance e durabilidade. Melhor custo-benefício e padrão montadora contratada. Baterias Tudor. Você instala e esquece. Exportada para 31 países e nas melhores revendas do país. No trânsito. E tu escolha a vida. 94 tá comigo no esporte. Quer finalmente plantar para colher? Visite o Império das Plantas. Variedade de espécies de plantas para todos os ambientes da sua casa e empresa, com entregas em Bauru e região. Faça uma visita à nossa loja no Ceagesp Bauru e leve mais verde para a sua vida. Império das Plantas, soluções para uma vida mais verde. Ele está com a gente há mais de 38 anos. Rápido e seguro nele, nós acreditamos. Pode confiar, é muito bom, eu sempre digo. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Auditoria, contabilidade, escrita fiscal. Chame o De Martino. Abertura de empresa, planejamento tributário, imposto de renda, assessoria. Chame o De Martino. Contabilidade sem complicação. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Demartino.com.br. Chame o De Martino. 3227-4110. 94 Notícias. Agora 12:05, de volta com 94 Notícias. Exatos 65 dias após a primeira solicitação de reunião entre diretores da rede municipal de ensino e a prefeita Suelen Rosin, a prefeitura informou que os gestores das escolas não serão recebidos pela mandatária do município. No primeiro documento enviado ao secretário municipal de educação, Nilson Girardello, diretores solicitaram o encontro com o próprio secretário e a prefeita para debate sobre a segurança das escolas, apontando a urgência no debate sobre o tema em decorrência das sucessivas invasões, furtos e vandalismo. Nesse e-mail, diretores pediam que a reunião fosse realizada ainda em janeiro, antes do início das aulas. Para o diretor Wagner Antônio Júnior, essa situação vem escancarando os problemas da segurança dos prédios públicos. Wagner lembrou ainda que os prejuízos não são apenas financeiros, mas também na qualidade do trabalho ofertado aos alunos. Atualmente, as nossas escolas não contam com vigilância e nem monitoramento. Essa situação tem escancarado a fragilidade dos prédios quanto à segurança. É importante deixar claro que esse problema não vem de hoje, esse problema não é dessa gestão, mas ele tem se arrastado e os prejuízos são notórios. E não são apenas prejuízos na ordem financeira. Isso tem comprometido a qualidade do trabalho que nós ofertamos aos alunos, isso tem gerado insegurança nas equipes e principalmente na comunidade escolar. Nesse sentido, os diretores solicitaram uma reunião com o Poder Executivo para abrir um diálogo, para saber o que está sendo encaminhado e também porque queremos ser ouvidos. A primeira solicitação foi feita no dia 5 de janeiro. Diante da não resposta, nós encaminhamos uma nova solicitação assinada pelos diretores das escolas no dia 2 de março. Desde maio do ano passado, Bauru possui lei obrigando a instalação de vídeo monitoramento nos prédios das pastas de Educação e Saúde. O texto foi sancionado pela prefeita Suelen Rosin, com prazo para implantação em novembro do ano passado. O vereador Marcelo Afonso disse esperar que a prefeitura tire a lei do papel. Lei de minha autoria, sancionada em 16 de maio de 2025, que já está em vigor, vem para suprir a necessidade da nossa cidade. A lei determina a instalação de câmaras de monitoramento em todas as unidades escolares e também de saúde do nosso município. O artigo 7 estabeleceu um prazo de 6 meses justamente para que as secretarias pudessem se organizar, adquirir equipamentos, preparar suas equipes, estruturar a implantação, e esse tempo foi dado. Até agora nada de execução. Eu acompanhei com tristeza a denúncia de maus tratos em uma creche conveniada ao município de Bauru. O monitoramento 24 horas serviria para esclarecer fatos como este, né? Peço também ao executivo que tire essa legislação do papel e cumpra o que foi aprovado. Sabemos que, especialmente no primeiro trimestre de cada ano, as escolas sofrem furtos durante o período de recesso e férias escolares. E a instalação das câmaras é uma medida essencial para proteger nossos alunos, né? Nossos professores e o patrimônio público. Dia 25 de março, vou realizar uma audiência pública para falar sobre a implantação da Guarda Municipal, que é importante para a segurança pública do nosso município. Tenho feito minha parte, como sempre, né? Espero que a Secretaria de Saúde e Educação acelere esse processo, atendam à obrigatoriedade, né, da lei, e a população de Bauru merece segurança e prevenção. A reportagem apurou que, diferente do que determina a lei municipal, a prefeitura trabalha para alugar 4 veículos para a implantação de ronda escolar. E não há, neste momento, processo para implantação de vídeo monitoramento. Agora 12:09, a paróquia Nossa Senhora da Assunção, aqui em Bauru, vai realizar nos dias 14, 15, 21 e 22 de março a tradicional Festa do Milho. Será a 12ª edição da festa, com diversas atrações, opções gastronômicas e novidades, como explica o responsável pela paróquia, Padre Alex Manuel de Souza. E esse ano temos muitas novidades aqui na Festa do Milho, começando pela estrutura, né? Existe uma estrutura totalmente nova para a festa, com bastante tecnologia, conforto, climatizado, para atender a todos com muito conforto, com muito carinho. A festa vai acontecer no dia 14, 15, 21 e 22 de março. Já está chegando já. Então, fica o convite para todos. Teremos atrações musicais, música sertanejo, pop também, aqui do nosso Brasil. Enfim, várias atrações para toda a nossa família. E de modo especial, no dia 22 de março, nosso show de prêmios aqui na Festa do Milho, começando 13h, às 13 horas. 14 e 15 de março, né? No sábado, começando a partir das 17 horas, e no domingo, a partir das 14 horas, nós já iniciamos a nossa festa. E na próxima semana, também, no sábado, dia 21, às 17 horas, e no domingo, um pouco

O Bauru Basquete entra em quadra na noite desta sexta-feira para enfrentar o Corinthians, em jogo programado para o ginásio Vlamir Marques, em São Paulo. A partida coloca frente a frente duas equipes embaladas na competição. Tanto o Corinthians quanto o Bauru Basquete chegam ao confronto vindos de 7 vitórias consecutivas. A partida de hoje no Vlamir Marques começa às 8 da noite. Quem também entra em quadra nesta sexta-feira é o Vôlei Bauru, que enfrenta o Flamengo em jogo programado para o ginásio do Maracanãzinho. O Vôlei Bauru vem de 6 vitórias consecutivas. O jogo no Maracanãzinho começa às 9 da noite e terá transmissão do Sport TV 2. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo é o novo líder da competição e de forma isolada. Ontem à noite, o tricolor venceu a Chapecoense no Carindé por 2-0. Contou com a virada do Vasco da Gama para cima do Palmeiras por 2-1 e o empate entre Grêmio e Bragantino em 1-1. Ontem também a bola rolou pela Copa do Brasil. Foram 11 partidas. Destaque para o Novo Horizontino, que jogando no Mato Grosso venceu o Misto por 3-0. Na Fórmula 1, a primeira corrida sprint terá George Russell como pole position para a sprint no Grande Prêmio da China. O brasileiro Gabriel Bortoleto vai largar apenas em 14º lugar no GP da China na prova sprint. A largada oficial está programada para as 11 da noite desta sexta-feira. Falei de esportes. Emerson Luiz, Jornalismo 94. Obrigado, Emerson. Agora 12:17. Mercado Financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,38%, com 179.959 pontos. Queda de 0,24% para o dólar comercial, vendido a R$ 5,22. Alta de 0,11% para o dólar turismo, vendido a R$ 5,43. Queda de 0,51% para o euro, comercializado a R$ 6, e alta de 6,21% para a criptomoeda Bitcoin, sendo vendida a R$ 386.800. Agora 12:17, o grupo Entre Amigos Bauru está promovendo uma campanha solidária para arrecadar recursos e manter ações sociais na cidade. A iniciativa acontece em parceria com a pizzaria Seu Basílico e vende pizzas pré-assadas por R$ 50 cada. A retirada das pizzas deve ser agendada pelo comprador e poderá ser feita nos dias 26, 27 ou 28 de março, diretamente na pizzaria. Nós conversamos com Fernando Vieira, voluntário do grupo, que falou mais sobre os trabalhos realizados. O grupo Entre Amigos Bauru nasceu com um propósito muito especial: levar solidariedade, acolhimento e apoio para pessoas que enfrentam momentos difíceis em nossa cidade. O grupo realiza as seguintes ações: o Jantar Amigo, todas as sextas às 19 horas; o Café Amigo, todos os domingos às 9 horas. Nessas ações, são distribuídos refeições e café da manhã para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. As entregas acontecem na Praça Machado de Melo. Para as crianças, temos a sessão cinema e a tarde de brincadeiras. Tem as visitas a asilos e, em breve, o grupo vai iniciar visitas semanais ao Hospital das Clínicas. Para manter essas ações, o Entre Amigos Bauru, em parceria com a pizzaria Seu Basílico, está promovendo uma campanha solidária de vendas de pizzas pré-assadas nos sabores calabresa, margarita e presunto e queijo por apenas R$ 50 cada. As vendas vão até o dia 20 de março. A retirada será mediante a agendamento nos próximos dias 26, 27 ou 28 na Pizzaria São Basílico, na Rua 15 de Novembro, 311 Centro. O pagamento também pode ser feito pelo Pix entreamigosbauru@gmail.com. Cada gesto de solidariedade faz a diferença. Compre uma pizza, compartilhe essa ideia e ajude a manter essa corrente do bem em nossa cidade. Para conhecer nossos trabalhos e obter mais informações, acesse o Instagram, @entreamigosbaldu. Além da campanha, o grupo também convida moradores da cidade a participarem como voluntários nas ações sociais. Agora 12:20, hora de mais uma rápida pausa no 94 Notícias, voltamos já. 94 Notícias, oferecimento, aqui tem propósito, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança, economize com ofertas exclusivas para clientes clube, cadastre-se, clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa, atendimento no salão ou delivery, telefone 3223-7400, facilite seu pedido, baixe o app Camponesa ou Parmegiana, disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial, viver bem com começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no Whats 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Sua marca merece a qualidade de quem entende de brindes, costura e personalizados. Na Fascouros, criamos muito mais que produtos. Entregamos soluções com a sua identidade. De itens executivos, como pastas e desk pads, a mochilas, bolsas esportivas, bolsas térmicas e necessaires de alto padrão. Desenvolvemos projetos exclusivos e sob medida, transformando sua ideia em um produto costurado, único e resistente. Seja brindes corporativos ou projetos especiais, escolha a Fascouros. Qualidade premium e infinitas possibilidades de personalização. Entre em contato pelo WhatsApp 14998071398 e descubra tudo o que podemos criar para você. Fascouros, a sua marca em boas mãos. 94, tá comigo. Aproveite a semana do consumidor da Ecovita. Até 14 de março, estoure o balão premiado e ganhe até R$1.000 na entrada. E no dia 14, tem atendimento especial, das 9 às 17 horas, com pipoca e algodão doce para você e sua família. Visite o plantão de vendas do Residencial Nova Quinta, na Avenida Doutor Marcos de Paula Rafael, 368. Ecovita, onde seu futuro já é de casa. Grandes ofertas, confiança, vem pra economia. Lava roupas em pó Unilimp, triplação, limpeza profunda, 800 gramas, 7,90. Azeite extra virgem Fiorentini clássico, 500 ml, 25,90. Creme de leite Jussara, 200 gramas, 2,29. Suco de laranja Unisabor integral, resfriado, 1,5 litro no clube, 19,90. Filé de lábia Copacol congelado, 800 gramas, no clube, 37,90. E se você quer ter ainda mais vantagens, cadastre-se no Clube Cliente Confiança e aproveite. 94 Notícias. Agora 12:23, de volta com 94 Notícias. Uma iniciativa do governo do estado de São Paulo, em parceria entre a Secretaria da Segurança Pública e o Tribunal de Justiça, permite o acompanhamento 24 horas por dia de homens acusados de agressão contra a mulher no Centro de Operações da Polícia Militar. Esse monitoramento é feito por meio de tornozeleira eletrônica. O programa acompanha homens liberados em audiências de custódia e permite fiscalização contínua das medidas protetivas. A Adriana Liporoni, secretária de Políticas para a Mulher, reforça que a iniciativa busca evitar novas agressões e garantir mais proteção às vítimas. O estado foi pioneiro com as tornozeleiras eletrônicas, que já monitoram mais de 1.000 agressores, e com o aplicativo SP Mulher Segura. Nesse aplicativo, há um botão de pânico para as mulheres com medida protetiva decretada, que rapidamente são socorridas pela polícia. Hoje, graças à nossa cabine Lilás no Copom, a polícia chega 20 vezes mais rápido para socorrer uma vítima. Criamos o auxílio aluguel para que essa mulher tenha um lar seguro, longe do agressor. Já são 4 mil mulheres beneficiadas em todo o estado. Entre outras políticas de prevenção, como as carretas, a mamografia, os cursos de empreendedorismo e o ônibus que segue pelo estado orientando mulheres e dando atendimento psicossocial. O enfrentamento à violência contra a mulher é prioridade do governo do estado de São Paulo. E é assim que tratamos esse tema todos os dias, com seriedade, responsabilidade, compromisso e ação concreta. Quando ocorre violação das medidas protetivas, o sistema emite um alerta e uma viatura é enviada imediatamente ao local. Em 2 anos e meio, 123 homens foram presos por descumprirem as regras do monitoramento eletrônico. Agora, meio-dia e 25 minutos, Bauru recebeu por aluguel no fim do mês passado 89 veículos para auxiliar no trabalho de diversas secretarias. O contrato é de um ano e já inclui o seguro dos veículos, lavagem e higienização a cada 2 meses, no mínimo, e a troca em caso de necessidade. 35 carros foram destinados à área da saúde, como explica o secretário adjunto de saúde, Claudemir Hilgert. A Secretaria Municipal de Saúde de Bauru informa que a Prefeitura fez a alocação de 89 veículos, sendo 35 para a Secretaria de Saúde, que chegaram ao nosso município entre os dias 20 e 23 de fevereiro. Já estão sendo adesivados para o início da operação na rede pública. Os veículos serão utilizados principalmente no transporte de pacientes regulados pelo Sistema Único de Saúde, especialmente aqueles que realizam tratamento fora do domicílio, como hemodiálise, quimioterapia, consultas e exames especializados. Atualmente, o nosso município realiza em cerca de 9.600 viagens por ano, atendendo aproximadamente 4.800 pacientes, tanto em Bauru quanto em cidades de referência da região. Além do transporte de pacientes, a frota também dará suporte às unidades de saúde, equipes de atenção domiciliar e o transporte de vacinas e insumos. A locação lá foi definida com base em critérios técnicos e econômicos. Estudos indicam o melhor custo-benefício, já que o contrato inclui manutenção, seguro e substituição imediata em caso de pane, garantindo mais eficiência e segurança. Com a nova frota, a Secretaria assegura mais regularidade no transporte, redução de riscos de cancelamento e o maior conforto aos nossos pacientes. Os demais veículos serão usados por outras pastas, como as Secretarias Municipais de Infraestrutura, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Assistência Social, Serviços Urbanos, Administração e Aprovação de Projetos, além de dar suporte para pastas novas, como a Secretaria Municipal de Habitação. Agora, meio-dia e 26 minutos, com as reportagens de Emerson Luiz, Vivian Messias, Mário Bros, Guilherme Lima e Vitória Navarro, editoria de Fernanda Albaide e os trabalhos técnicos e apresentação comigo, Ronaldo Carvalho. Este foi o 94 Notícias desta sexta-feira. Obrigado pela companhia e pela audiência. E na sequência, vem Rogério Franco e o 94 Retro. Tchau, tchau. ZYD 828, Rádio Comunicação FM Estéreo Limitada, 94.5, 94 FM. 94, tá comigo!